Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Alexandre Jovem Nerd e eu nunca percebo a gafe que eu cometi. Aqui é o Afonso Solano e eu gostaria de ter a aprovação da sociedade para olhar os decotes. Aqui é Diogo Braga e o Blue Hand não é social, mas merecia um protocolo. Aqui é o Beto Estrada e eu não vou fazer entrada. Tá? É, porque eu sou babaca. Tô quebrando o protocolo. Boa. Aqui é o Zagal e hoje eu vou fazer a entrada comendo. Ah, tá bom. Isso aí, todo mundo quebrando o protocolo. Isso é uma quebra. Isso é uma gafe, Zagal. Isso você faz comendo o podcast. Falei. Uma gafe? É uma gafe. Podcast é meu. É meu também, 50%, rapaz. Então, eu faço o que eu quiser aqui. Eu voto contra você comer. Eu voto a favor. E aí, quem vai resolver? Olha aí. Que constrangimento, olha pra gente aqui, né? Qual é o nosso protocolo nessa situação? Já viu, né? Vamos falar sobre protocolos sociais. A gente tem que realmente obedecer todos os protocolos sociais? E-mails. Peraí, cara, isso você tá fazendo é uma gafe. Você está me atropelando. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, esta semana nós vamos lembrar mais uma vez que ainda dá tempo de você se inscrever para o Intel Software Day 2012. Atenção, desenvolvedores. Certo. Estamos avisando com antecedência. Quando vai rolar? O evento acontece dia 5 de dezembro. Mas se você não for no site e se inscrever, não tem choradeira depois. Olha Intel só. Software Day. Vai ser aonde? Vai ser na Unicamp em Campinas. É verdade. Não lembra? Sim. Então, ó, lembrando que lá vai rolar um concurso cultural chamado Você Pode Muito Mais. Olha aí. Esse concurso cultural tem que ser feito com uma musiquinha edificante. Você Pode Muito Mais. Vai tocar aquela música I Believe I Can Fly. Exato. E você concorre a nada menos que um Ultrabook. Olha aí. A galera da Intel, certo? O hardware da moda. Mas como é que vai ser esse evento? Ó, preste atenção se você é desenvolvedor. Você que está programando agora. Você. Vai ter palestrante internacional da Intel, convidados, vão falar sobre Android, sobre paralelismo, sobre design de games, sobre produção de softwares para novas tecnologias, produção de games no Brasil, futuro da tecnologia, ou seja, é o lugar para você estar atualizado certo. Com a sua área. Excelente. Vai ter estudantes, vai ter professores, profissionais, desenvolvedores, software, a galera que está com isso na cabeça, no tutano. E eu vou falar mais, hein? A Intel não está falando nada aqui no briefing, mas vai ter olheiro. Isso tu é acha verdade. Que não? Isso. Eles vão estar espertos lá, cara. Tem também uma área de experimentação para diversas empresas de software que são parceiras da Intel apresentarem seus aplicativos nos novos Ultrabooks com capacidade de touch, sensores, ou seja, é realmente um lugar para você se atualizar. Você tem que ir lá, tem certeza que tu vai descobrir como é que os caras da Intel Software podem ajudar você a se destacar no mercado. Porque quem se destaca no mercado é quem... Se destaca. Lembrando que também vai ter a Hackathon, Azaghal. Hackathon, eu gostei. Que acontece antes, que acontece dia 3 e 4 de dezembro. Quem é desenvolvedor, designer, estudante, educador, apaixonado por TI, tem boas ideias para desenvolvimento de apps educacionais ou apps em HTML5, que é o futuro. Você pode compartilhar os seus conhecimentos e adquirir novos conhecimentos na maratona Hackathon. Com certeza. Certo? E ainda é uma maratona com um nome maneiríssimo. Hackathon. Hackathon. É, não é? Vai ter aquelas palestras relâmpagos, né, que eu falei. Palestra relâmpago. O cara tá lá no meio, pá, palestra, Shazam. Intel, pá. Qual é essa palestra? Sobre HTML5. HTML5! E apps Android em HTML5, então tem muita coisa pra você aproveitar. Vai ser um evento espetacular. Vai lá, softwareday.com.br, se inscreve agora, não perca essa oportunidade. Dia 5 em Campinas, leve sua água. E atenção, nerd, mais um episódio da maravilhosa cozinha de Jack. Um episódio especial com a participação dos nerds. Sim. Dessa vez uma degustação, uma aula, um julgamento sumário sobre cervejas. Exatamente. Estamos experimentando cervejas de variados tipos, explicando e julgando. Exatamente. Sem o menor conhecimento técnico, né? Ainda mais eu. Então clique aí, se estiver no ar já, assista. Assine o canal, vá no YouTube, curta, dê joinha, comente e tudo mais. Muito bom. A aproveitando, Azaghal, mais um recado importante para os nossos queridos gamers. Olha aí a galera do videogame. Porque nós estamos anunciando nesta semana Forza Horizon, Azaghal. Olha aí. Lançamento exclusivo para a Xbox 360. O que é Forza Horizon? Forza é um novo jogo da série Forza. Certo. Que é um jogo estabelecido de corrida, de simulação de corrida, muito bom. Só que o Forza Horizon, ele é um meio termo entre a simulação mesmo, de você dirigir, uh-huh, que é a marca da série Forza, certo, e um arcade. Então ele tá no meio do caminho, entendeu? Pra mim, é um jogo perfeito. Olha aí. No meio do caminho entre esses dois. Porque também não quero muito técnico, tem também muito arcadeão. É muito bom, desenvolvido pela Playground Games. Agora Forza Horizon é num open world. O que que é um open world? Um mundo aberto, Azaghal, onde você viaja tranquilo. Você não é de corrida em corrida que você vai. É na rua, tá na, né? Você tá no mundo aberto. Você tá no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Olha aí. E eles criaram um evento fictício chamado Horizon Festival, tá aí o nome do jogo. Uhum. E aí você entra nesse festival com o seu carro e você ganha. Sabe aquelas pulseirinhas de festival? Pulseirinha? Uhum. Sim. Então, quando você vai evoluindo, ganhando corrida, cacete, eles vão mudando a tua pulseirinha. Você vai tendo acesso a coisas mais aggressive. Olha, mais aggressive? No Colorado? No Colorado? Mas é muito legal porque o Forza traz todos os carros de marca que você conhece. Certo. Não são carros genéricos, são carros de marca, das marcas mais maneiras. E tem uma parada que eu gostei muito, cara, que é o desafio Mustang versus Mustang. Olha aí. Você sabe o que é isso? Você dirigindo um Mustang, certo, contra um P-51 Mustang, um avião de Segunda Guerra. Olha só. E você bate um racha com um avião. A parada meio Top Gun. É, e tem corrida contra helicóptero, tem corrida contra balão, tem corrida contra uma porrada de coisa. É muito maneiro. Forza. E corrida contra balão? Tem. Caraca. Eu não joguei a corrida contra o balão, mas você não... amarra o balão no carro e vai puxando, né, cara? Então leve Forza Horizon, tem aí um link pra você comprar para Xbox 360. Excelente. E se você não quiser ouvir o recado do podcast, você pode falar para 23 minutos e desculpa qualquer coisa. Relatório de e-mails, Azaghal, muitos e-mails, 4 nerds corrigem Tucano. O Tucano disse que John Locke era um teórico absolutista e, na verdade, John Locke foi um dos fundadores do Estado Liberal. Olha aí. Ou, mais precisamente, do liberalismo político. É a filosofia política que tem como fundamento a defesa da liberdade individual, uma oposição ao Estado absolutista, certo? Certo. Além disso, o Augusto Osório da Cruz Mubani quer saber se existe algum nerd em Moçambique. Olha aí, Moçambique, os queridos que falam português. Falam português. Então, nós temos ouvintes em Moçambique, Augusto? Pelo menos um, né? Pelo menos um. Pô, que você não seja o único. Galera de Moçambique que está ouvindo o Nerdcast, por favor, procure o Augusto nas canetas. Ele não deixou o perfil dele, mas, porra, vocês têm que se achar, cara. Tem. Além disso, o Denis Rodrigues está fazendo uma HQ com a ajuda dos nerds da Skynerd. Olha aí que bonito. Ele desenha cada página baseando-se nos comentários deixados na página anterior. Olha que maneiro. Olha, excelente ideia, cara. Muito bom, muito bom. Uma cacetada de encontros Skynerd. Temos o terceiro encontro Skynerd João Pessoa. Olha aí. Na Paraíba. Temos o encontro Skynerd Rio Grande do Sul na 58ª Feira do Livro de Porto Alegre. Muito bom. Temos fotos do terceiro encontro Skynerd BH. Certo. Sexto encontro Skynerd Recife. Muito bom. Skynerd Rio Grande do Sul no 17º Anime Extreme. Segundo encontro Skynerd Vitória, Espírito Santo. E quarto Samurai Fest. Foto dos cosplayers. Não deve ser o encontro Skynerd, mas está aqui. Mano, ué, é o encontro Skynerd ou não é? Não sei. Além disso, tem zumbis no Samurai Fest. Excelente. Alguns links enviados, alguns vídeos enviados também. Várias artes dos fãs. Grafite Jovem Nerd por César Andraski. Asa Gangsta por Eduardo Magalhães. Isso aí é ainda do outro, né? Acho que é de rap. Exato, exato. É remanescente. Exatamente. Na Nokia, Pedra da Escrutidão pelo Bruno Sattler. Exato, irado. Muito bom. Skynerd Browser por Smiley. Homem Protocolo por Gustavo Alves. Jovem Nerd compra a Disney por Eduardo Ono. Excelente, um sonho. Tem uma ilustração também do Nerdcast 335, ainda na rebarba, por Rafael Neves Michel. Uma animação, olha aí, Azaghal Hunter Zombies, por Paulo Rogério. Tudo bom, Paulo? Ficou excelente. Beleza. Uma piada atrasada por Alan Bertelli. Uma piada atrasada é que o Nerdcast 333 é meio besta. Ah, tá. Eu vi várias pessoas comentando quando a gente publicou, esse Nerdcast é meio besta. Eu, caralho, por que várias pessoas falando que é meio besta? Aí depois eu... Eu entendi. Nossa. Assassin's Creed Brasil por Diogo Carneiro. Muito bom. Temos o Nerdcast 336 e o Nerd Office Season 3, episódio 42. E o por Jânio Garcia. Ficaram excelentes. Tá ótimo. Adoro essa caminhada. Esse cara é muito bom. Tem o Bill Botone e o Azagualen por Diego de Andrade de Abreu. Patriota, Palavra Mágica, Festa do Chá de Boston 1 e 2 por Alex Garcia, como sempre mandando. Azaghal Anão por Tárcio Lobo. E o Matheus Barbosa continua mandando cards do Jovem Nerd Ômega. Isso, então agora temos Guilherme Briggs, Senhora Jovem Nerd Portuguesa e Blue Hands. Além disso, temos o desenho Jovem Nerd por Lucas Oliveira, o Yo Jovem Nerd por Ricardo Howards, temos o Chalaça por Fernando Raposo, pôsteres minimalistas de Jovem Nerd Azaghal também por Fernando Raposo e Assassin's Creed Império Brasileiro por Angela Caldas, uma mulher fazendo arte. Muito bom, muito bom. E dos contos, continua com tudo, o catálogo literário do Eber Dantas continua sendo atualizado, tem um link aí. Além disso, o Rodrigo Mello fez um e-book com os contos da Skynet, então podem baixar. Baixa aí pra você e veja todos os outros contos. E continue escrevendo os contos, cara, continue. Primeiro e-mail, Matheus de Castro, 17 anos, estudante em Itajaí, Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de elogiá-los pelo ótimo trabalho. Obrigado. Mas nesse e-mail tem um propósito diferente. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a maravilhosa cozinha de Jack, da qual gosto muito de assistir. Ao assistir o episódio 35 da terceira temporada do Nerd Office, no qual vocês perguntaram por que o Tucano escolher esse nome para o seu canal do YouTube, Azaghal menciona que veio da adoração do Tucano pelo Clube da Luta. Certo. Mas acho que o nome não vem com homenagem ao Clube da Luta, e sim com homenagem à sua carta de baralho favorita. O Valete. Ah, não é. Já vou cortar tuas asinhas. É Jack por causa do Clube da Luta. O que ele tá querendo dizer que deveria ser a maravilhosa cozinha do Valete. Vai ser mesmo. William Spengler. Spengler? É. Parece o nome de comédia sexual americana. Sabe, tipo American Pie? Spengler. Ele não parece? Lá vem o Spengler. Lá vem o Spengler de novo, sabe? O cara loucão, bêbado. Tipo Stifler, sabe? Exatamente. Historiador, 36 anos, de Gaspar, Santa Catarina. O Slave Roboto Reserva diz que o cara mandou um e-mail bom, mas gigante. Por isso ele separou os tópicos mais interessantes. Muito obrigado, Slave Roboto Reserva. Sobre o Nerdcast 336, Revolução Americana, algumas observações. É importante lembrar que não havia de forma alguma uma nação unificada que se uniu contra a Inglaterra. Falamos. Na verdade, as 13 colônias não se uniram por um sentimento nacional, mas sim por um sentimento anti-britânico. Sim. Mesmo assim, esse sentimento a favor da independência não foi unânime no princípio. O Sul resistia mais à ideia de separação. Tanto no Norte quanto no Sul, outro medo era forte, o de que o movimento pela independência acabasse virando um conflito em terra interminável, onde os negros ou pobres acabassem interpretando as ideias de liberdade como aplicáveis a eles também. Era só o homem branco. As elites latifundiárias ou comerciantes das colônias só aceitaram a ideia de separação quando ficou claro que a metrópole desejava prejudicar seus interesses econômicos. Claro, mexe no bolso, rapaz. Isso acontece tudo. Além disso, as sociedades secretas foram uma das primeiras reações dos colonos contra as medidas inglesas. A mais famosa delas foi os Filhos da Liberdade, mencionado por vocês na festa do Chá de Boston, que estabeleceu uma grande rede de comunicação, a qual facilitou a articulação entre os colonos. Além disso, uma curiosidade nerd, foi durante os embates da independência que se desenvolveu uma noção muito importante nos Estados Unidos da América. Os Minutemen. Isso, é verdade. Homens que deveriam estar prontos para defender-se a qualquer momento dos ataques da Inglaterra, sendo os verdadeiros cidadãos em armas. Os Minutemen, é verdade. Já tá ali, pum, tá pronto. Tá pronto pra porrada. Legal. Fábio Candioto, 29 anos, professor de história também, São José dos Campos, São Paulo. Estou escrevendo depois de ouvir o Nerdcast 336 sobre a Revolução Americana. Tenho algumas considerações, ou melhor, sugestões a fazer. Toda vez que vocês fazem o Nerdcast sobre algum assunto, trazem um especialista na área. Isso acontece no Nerdcast históricos. Só me lembro disso acontecendo no Nerdcast sobre ditadura militar. Tá, eu vou explicar. A gente tentou mais uma vez, mas é normalmente o especialista em história é chato. A gente não pra achou. Caralho, cara. A gente cara. Não achou o cara que, tipo, o Átila, que é de ciência, mas que, sabe, ele tem toda a manha do Nerdcast e tal. Não sei. Exato, cara. Se a gente achar se a gente achar esse cara, pode ter certeza que a gente vai sempre trazer. Porra, ele ganha uma caricatura na hora. É difícil achar o cara certo, mas a gente ainda procura. Bom, como profissional da área, eu tenho que lidar sempre com preconceitos que as pessoas têm em relação à ciência histórica. Pois muita gente acredita que história é só ler o que alguém escreveu, geralmente na Wikipedia, a gente faz mais que isso, e pronto. Porém, sabemos que hoje não é assim. Bem, a gente, vários nerdcasts de história, cita fontes diferentes, versões diferentes. Exatamente. Então, esse preconceito você tira daqui. Então, sobre o Nerdcast 336, achei que vocês focaram muito na história militar do conflito contra a Inglaterra, deixando um pouco de lado o aspecto político e mesmo social, que hoje é o foco dos estudos pelos historiadores. Seria legal para os próximos programas trazerem alguém da área. Tarareu, tarareu. Então, okay. Já te falei. Nerdcast é um bate-papo. A gente quer trazer. E a conversa foi mais para aquele lado. Isso é natural. A gente não tem uma obrigação histórica. A gente fala de história, comenta caneladas, fala algumas coisas certas não é uma aula. Mas não, e também não é um desinteresse de trazer um historiador. A gente tem esse interesse. É, só tem que ser legal. Outra dica. O cara tá ensinando a gente a fazer Nerdcast. Peguei uma implicância desse cara foda já. Já peguei uma implicância. Não, ele tá falando uma coisa verdadeira. Ele tá querendo ensinar a fazer Nerdcast. Outra dica é você assistir o seriado John Adams, da HBO. É, só uma boa dica, que conta a história do segundo presidente dos Estados Unidos e, apesar de não ser muito conhecido, foi fundamental na formação ideológica do país. Como a série é da HBO, qualidade não falta. No mais, agradeço a atenção e mantenha um bom trabalho. Vou convidar esse cara pro próximo. Agora você quer ele quer moleza? Eu vou dar regra pra ele. Então, não. E se ele for legal? E se ele não for? E se ele não for, a gente vai... E se ele não aceitar? Se ele não for, a gente vai dizer, Fábio, a conexão tá... Depois, entendeu? Mas se for, é um cara que a gente ganha. Luiz Carlos, 34 anos, advogado sem cidade. Vive num carro ou num avião. Ou em alto mar. Estou escrevendo para relatar uma dificuldade que estou tendo para escutar o programa de vocês e algo que ocorreu em decorrência disso. Praticamente só consigo parar para escutar quando vou me deitar. Durante o resto do dia não consigo escutar mesmo. Eu acho que é porque você, não sei o que está explicando aqui. Parece que você está ocupado. Só que, cansado, começo tendo a certeza que escutei a abertura e suas frases. A partir deste momento, vai acontecendo um fading out do áudio, até sumir. E neste momento, estou dormindo e nem sei depois se escutei a leitura de e-mails ou os recados. Ele, coitado, cara, já cansado em casa e ele não aguenta. Foi aí que no sábado, quando fui levar a filhota para a escola logo às 6 horas da manhã, resolvi continuar a escutar. Sentei no banco do carro, coloquei... Que é onde ele mora, que não tem cidade. É, exato. Coloquei os fones do iPod para reiniciar e escutar o Nerdcast. Tudo ia bem, o programa estava muito divertido, quando de repente me vi de frente com outro carro buzinando e dando a luz, freneticamente, imagina o desespero. Meu Deus. Foi nesse momento que eu acordei com a filhota batendo no vidro do carro, falando que estávamos atrasados e que era para eu acordar. Pois é, dormi no banco do carro enquanto esperava e o carro vindo de frente foi um sonho, um pesadelo na verdade, como preferi. Meu Deus do céu, que meio... Ok. Tá bom, né? O cara tá com necronopsia, cara. Osmair Rosseto, sem idade, engenheiro florestal, Boston, Massachusetts. Agora vem. Esse tema foi muito interessante, principalmente quando se vive na cidade onde aconteceu boa parte dessa revolução. Aqui em Boston há uma coisa chamada Freedom Trail, que consiste em uma linha vermelha que leva a vários locais históricos, como o local do massacre de Boston, massacre de 5 pessoas, mas foi. os cemitérios onde estão enterrados Paul Revere e Samuel Adams, o navio USS Constitution, nomeado por George Washington após a assinatura da Constituição Americana, entre outros. Já tive alguns desses locais, mas pretendo um dia fazer todo o caminho. Em relação ao direito de portar armas, isso é muito interessante, pois qualquer cidadão americano e residentes legais têm o direito, inclusive meu pai, naturalizado americano, e eu iremos no ano que vem retirar o porte de arma. Parabéns. Ok. Ele tá empolgado, cara. Muito bom. Cuidado, né? Sempre com cuidado, faça curso, né? Não adianta ter a arma só e esperar os britânicos chegarem, né? Leonardo Gomes Penedo, 20 anos. Agora, Penedo é o nome da cidade? Ele não diz onde mora. Leonardo Gomes de Penedo. E aí, de Penedo, e aí? É verdade, porque não tem a outra cidade. Leonardo Gomes de Penedo. De Penedo. 20 anos. Cursando o quinto período de história. Vamos okay. assumir que ele mora em Penedo. Olá, nerds! Tentarei resumir o texto de quase uma página que produzi. Não poderia deixar de acrescentar detalhes de parte que mais gosta, militar. Olha aí, o outro reclamou. Seu historiador. É, e agora? O cara gosta da parte militar. George Washington, além de tomar no rabo nas batalhas, sofreu com a desorganização e falta de recursos do exército. A situação estava tão feia que 1/5 dos soldados, ou 20%, não tinham sapatos e haviam pouquíssimas roupas para o inverno. Além do que, as latrinas ficavam praticamente no próprio acampamento e a disenteria se espalhou. A comida era uma mistura de rala de farinha e água. Uma maravilha. Outro fator fudido foi a varíola. É verdade, varíola. Que tomou conta dos acampamentos e chegava a matar 4 em cada 10 vítimas, ou 40%. A saída genial foi a inovadora vacinação dos homens. Puta, a gente não falou disso. É. Puta, cara, era terrível. Vacinação assim já ocorriam em escravos recém-chegados, mas não em soldados. O risco de perder o exército era imprevisível. A vacinação ocorria da seguinte maneira. Eram, com N, abertos cortes nos braços do soldado e passava-se pus de um infectado. Hã? É, isso aí. Sabe a ideia da vacina, que você botar um pouquinho da doença pra você aparecer? Então, era isso ou... Eu vou vomitar, cara. Ou eles pegavam uma seringa, botavam numa pústula de um infectado e vai e enfiava em você, cara. E era isso aí. E aí você jogava a moeda pro outro, se você morria ou não. A decisão foi um sucesso e apenas 1 em cada 50 soldados passaram a morrer depois de vacinados. Mas esse que morria, cara, morria muito. Puta que pariu, meu irmão. Pra terminar, uma inusitada ajuda veio de um prussiano, Barão von Steuben. Um ex-oficial expulso por causa de escândalos envolvendo sua homossexualidade. Ele auxiliou o treinamento de tropas de acordo com as táticas europeias e introduziu a utilização da baioneta. Também higienizou o acampamento, afastando as latrinas para longe de onde os homens viviam. Porra, nego, precisa de um alemão vir lá da puta que pariu pra pensar no óbvio, né, cara? Além disso, ele pronunciou nessa época o seguinte. Na Prússia você dizia para um soldado fazer e ele fazia. Aqui você precisa explicar para o soldado os motivos para ele fazer e só assim ele faz, entendeu? O soldado na Prússia obedece cegamente e no então, na América é ele tem que... Eu falei que os caras precisavam ser convencidos de fazer a parada, mano. Além disso, o Barão von Steuben redecorou todas as cabanas dos oficiais. Ficou uma maravilha. Ficou um luxo. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que seguir certas regras para o bom convívio social de todos, certo? Protocolo social é diferente de etiqueta, né? E de cortesia. Basicamente, são três coisas diferentes dentro de uma grande esfera. Assim, a etiqueta engloba todos, né? Você ser educado, ser uma pessoa agradável, sociável. Etiqueta, não, engloba todos. Porque você, usando a etiqueta, pode ser babaca. Por quê? O cara é tão refinado que olha com nojo quem não sabe qual é o garfo da salada. Mas aí o cara tá sendo babaca, de olhar com nojo então, quem não está dentro da etiqueta. Mas aí, porque aí? O cara tem que ter etiqueta, mas ele tem que ter cortesia, entendeu? Acho que etiqueta não faz parte, que educação faz parte. Então, mas ué. É, mas olha só, até onde vai a educação e até onde vai o protocolo social babaca? Até onde começa a boiolagem. É, exatamente. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar com o mais clássico pra mim, que é o fica à vontade aqui, mas não repara não a bagunça. cara. Mas você tem dois protocolos aí. Você tem o fica à vontade aí e o não repara a bagunça. São duas coisas. Porque fica à vontade pode significar coisas diferentes. Muitas coisas. Porque pra ninguém mim... fica à vontade quando você fala. Senão, aí, logo, todo mundo tá piada. E depende aqui, de pra quem você tá falando e o contexto, né? O que que significa fica à vontade? Pois é. O que que na real significa? Eu vou tocar real. Quando eu falo pra um amigo meu que vai na minha casa, fica à vontade, o cara pode abrir a geladeira, o cara pode pegar a copa. Eu, inclusive, falo, a geladeira, a copa é aqui, fica à vontade. Foi isso que o Seifert falou pro Kramer, hein? No primeiro. É, cara. Mas é um amigo meu, amigão meu. Já tô dando a dica pra pessoa que um dia foi na minha casa. Se eu falar fica à vontade e eu não mostrar onde ficam os copos, não mostrar onde é a geladeira, porque eu fico à vontade, standard, ele é assim: não mexa em nada, não quebra a minha casa. Não tire nada do lugar. O que eu tá querendo dizer, o que que significa real? Fica à vontade, é não me atrapalhe. Não me atrapalhe. Não mude a minha vida, sabe? Agora, quando você fala, ó, fica à vontade, a geladeira você pode abrir, os copos ficam aqui, tarará. Aí você tá dando o além, a liberdade. Entendi. Pro cara. Então, o fica à vontade. O fica à vontade por si só. Fica à vontade. São palavras vazias. Palavras vazias. Tá vendo como é que é complicado? Exatamente. É só o protocolo. É um protocolo, mais protocolo. Nada. E quer dizer. Dizer na sua essência, não mexe em porra nenhuma. Se quebrar, eu vou ficar puto pra caralho. Me venha quebrar o Jovem Nerd. Agora começou o programa. O Jovem Nerd é um cara que me envergonha. Nós, quando vamos a São Paulo, costumamos ficar na casa de um amigo nosso. O senhor Z já participou de alguns programas aqui. O Jovem Nerd, cara, toda vez o cara destrói alguma coisa na casa do maluco. Como assim, cara? Não, olha só, teve um dia que o cara explodiu o chuveiro elétrico do cara. Ele explodiu o chuveiro elétrico. A tampa de cima do chuveiro saiu. Ele tomou banho com água que rebatia no teto. Não, então... Foi tipo chuveirinho de, sabe, réplica de chuva. Eu liguei o chuveiro e o chuveiro explodiu. Não foi eu, não explodi o chuveiro. Porque o cara tava num prédio de 20 andares e ele ligou o chuveiro elétrico no máximo. Aqueles mini furos que cospem 3 fios d'água não deram vazão e o chuveiro estourou. E a água vazou pra cima, mas como se fosse a cachoeira, cara. O chuveiro já tava velhinho, já tava. Caraca, eu tomava banho, o cara falava pra mim, fica à vontade. Eu olhava essa tampa, a tampa que explodiu no Jovem Nerd, eu olhava pra ela conforme eu abria a água. Quando escorria uma lágrima da tampa, é que eu via que ela tava no limite de explodir. Uhum. Sabe qual é? Aí, opa, voltava um pouquinho e nada acontecia. E eu tenho certeza que o dono da casa ativou outro protocolo social que foi falar, não faz mal. Não, graças a Deus não. Não? Graças a Deus não, porque ele já conhece o Jovem Nerd e ele começou a reclamar pra caralho. Falou, puta que pariu. Ele chama o Jovem Nerd de Príncipe de Astúrias. O Jovem Nerd, ele não fica satisfeito em ser hospedado pelo cara, dar um teto, não dormir na rua. O cara, ele exige. Ele reclamava do chuveiro a ponto de quebrar o chuveiro. Eu falei que o chuveiro tava velho e que tava na hora de trocar. Aí quando explodiu, eu falei, porra, olha aí. Reclamou, cara. Olha a situação constrangedora. Vou eu e o cara, vamos comprar um negócio ali na cerveja, a gente já volta aí, Jovem Nerd. Ele, beleza. Saímos, eu e o cara, o nosso anfitrião. Jovem Nerd é o Greg Fokker, é isso? Ele é, cara. Quando a gente volta, tá o Jovem Nerd encharcado porque ele explodiu a ducha higiênica do cara. Eu não sei o que ele fez, se ele fez chuca, eu não sei, brother. Liguei a parada e o negócio explodiu. Ei, cara, que a casa do cara virou uma lagoa, meu irmão. Caralho. Então você já sabe que quando recebeu o Jovem Nerd em casa, você só fala, fica à vontade. Fica à vontade. Alô? Não repara a bagunça. Uma vez, eu fui na casa do Afonso, ele falou isso. Ele falou, pô, cara, não repara a bagunça. Eu falei, Afonso... Eu acabei de chegar de viagem. Sabe? É, tipo, Afonso, eu estou na sua casa. Sabe, a casa é sua. Você faz com ela o que você quiser. Você está me recebendo bem. Você está me deixando à vontade. E me mostrou a geladeira. Olha aí. Ô, Afonso, como me mostrou a geladeira na casa dele? Tá vendo? Qual é essa? Tu prefere o Roberto? Caralho. Esse negócio da geladeira é emblemático, cara. Olha aí. É interessante, né? A sutileza e as mensagens ocultas nos protocolos, né, cara? Porque, assim, se você fala pra uma pessoa, não repara na bagunça, tu tá dizendo, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, você tá falando, olha que bagunça que é a porra da minha cara. Olha aí, é isso, é assim que eu vivo, que nem um animal. Então, foda-se, é tipo não, isso. É, exato, só não repare, exatamente. Agora, quando você fala, não repare na bagunça, é que eu cheguei de viagem, começa a se justificar, aí o negócio já tá errado. né? É. Porque aí você tá realmente envergonhado, né, cara? Você tá... Exatamente. Puta, essa pessoa vai me julgar. Mas olha só, você tem que ver isso por um outro ângulo. É o mesmo lance de você cair e ser o primeiro a rir. É a mesma parada. Quando você tá na sua casa, chega alguém e você fala, aí, não repara na zona, não. Você está falando que você sabe que aquilo está zoneado e não estou habituado com isso. Isso, acabou. Não, não, mas olha só. O que eu tô entendendo é o seguinte. Quando você fala, não repara na bagunça, é que eu cheguei de viagem, você tá complementando o é que eu cheguei de viagem agora, significa, eu não vivo nesta porqueira. Porque você não quer ser julgado. Então, mas você fala assim, olha, eu cheguei de viagem, então quando a gente chega de viagem, normalmente a casa fica bagunçada, mas esse não é o padrão. Não repara na bagunça porque eu cheguei de viagem. Quando você fala só, não repara na bagunça, ponto. A pessoa é seu amigo, ela não vai te julgar. Se ligou? Aí... Deve ter razão, deve ter razão. Isso. Você fala porque você se sente... Ou porque automático... No meu caso, confesso, foi automático. É aquela coisa que você faz sem perceber que te ensinaram desde criança. Mas normalmente quando você faz porque você quis falar mesmo, pra justificar, é exatamente isso. Eu não sou esse animal. Mas olha só, aí o cerne do protocolo social é a importância demais que você dá à opinião dos outros. Claro, mas não, nossa sociedade é, né, constituída no julgamento próximo. Ah, eu vou dar outro exemplo relacionado a não repare na bagunça desse nosso amigo senhor Z, citado aí, nosso anfitrião de São Paulo. Eu e a portuguesa fomos pra São Paulo, ele tinha acabado de se separar. Ele, ah, vem aqui pra casa, a gente, beleza. Chegamos na casa do cara, na sala tinha uma TV no chão e uma cadeira de praia. Justo. Ele falou, não repare em nada. Ele não falou nem a bagunça, porque não tinha como ter bagunça. Não tinha nada na casa do cara. A mulher limpou o malandro. E tava uma casa de solteiro recém-divorciado, sabe? Uhum. Então o cara, puta, louça na pia, é cama dele desarrumada, banheiro, sabe? Loucura, de roupa pendurada, toalha. Casa de solteiro louco. E ele falou só, não repare na bagunça. Aí, eu e a portuguesa, como estávamos lá hospedados, tipo, vamos fazer uma gentileza pro cara, né? A gente arrumou a cama, deu uma varrida na casa, lavou a louça e tal. O cara chegou de tarde em casa, a gente tinha saído pra um compromisso, ele ligou pra portuguesa e falou assim, que porra é essa? Que porra é essa? A Hello Kitty passou aqui em casa? Tá tudo arrumadinho? O que que a empregada vai pensar? Ela tem que achar que eu sou um animal. Então, não repare na bagunça dele, era completamente sincero, era tipo, é isso aí, eu quero assim, entendeu? Agora, nesse negócio de não repare a bagunça, esse é um assunto que eu posso falar de conhecimento de causa. Eu sempre fui conhecido por ser um cara que não é dos mais arrumados. Quando eu estudava na faculdade, não sei o que lá, eu tinha carro e eu nunca tirava nada no carro, nunca. Eu trabalhava num motel e eu cheguei ao ponto de ter, dentro do carro, uma maquete de modelo reduzido no banco de trás. Faculdade industrial. Uma caixa de garrafa d'água daquelas de plástico. Minalba. Minalba, exatamente. Com várias garrafas, é isso? É, com um pack de 12 garrafas. Sim, sim. No banco de trás. No porta-malas eu carregava uma bomba d'água. Uma bomba d'água? É, porque eu tinha... Ah, eu tenho que levar a bomba d'água pra consertar. Pum, botava lá no carro. Na frente tinha um copo daquele estilo de boteco, geleia de macotó, sabe qual é? Que nunca se sabe quando você precisa de um copo, quando você é solteiro. E papel e um milhão de coisas, assim, e sabe, eu não jogo lixo na rua, né? Então, papel de bala, biscoito, polvilho, eu ia socando naqueles bolsos das portas, sabe? Olha só, eu sofri um acidente com esse carro. Um ônibus bateu na minha traseira, o carro girou que nem um louco, bateu na árvore e parou. Meu irmão, essas paradas... Sabe quando o carro perde a gravidade e subiu tudo dentro do carro, assim? Eu vi o copo... Cara, o copo passou a dois dedos da minha cara. Era a bomba d'água voando pra cima. Cara, é uma maluquice. E sempre que as pessoas entravam no meu carro, eu falava, não repare na bagunça. Cara, o Diogo, estamos aqui falando sobre isso tudo, de protocolo social, é um dos caras mais grudados no protocolo social que a gente conhece. Eu gosto, eu valorizo o protocolo. Ele falou, a gente foi a São Paulo, há pouco tempo, ficamos na casa do nosso querido amigo Caio Corraine. Um abraço pro Caio. E aí o Caio... virou e falou, olha, minha sala é apertada, o meu quarto é onde tem o maior espaço. Então eu tô aqui na minha cama, vocês fiquem à vontade. Olha aí, fiquem à vontade. Coloquem aqui os colchões de você tal no quarto aqui. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ir diretamente pro quarto do cara e preparar a minha caminha. Cadê o Diogo? Cadê o Diogo? Tá chegando na sala, está o Diogo arrumando a cama dele. Parecia Buzz Aldrin na primeira viagem. Tipo, entre o sofá e a TV, aquele colchão em U. Falei, o que você tá fazendo, homem? Não, cara. mauzão ficar no quarto do cara. Mas ele convidou. Não, mas, pô, não sei se o cara realmente quer dizer isso e tal. Não, eu parto o pressuposto que se o cara falou que eu posso ficar no quarto dele, eu posso ficar. Mas deixa eu fazer uma defesa ao Diogo. Ô, Dave, como é que o senhor Z chamava o Alexandre mesmo? Príncipe de Astúrias. Chama até hoje. É, a gente tem uma segunda versão aqui. Relaxa. Oh, é. E pra você ver como o protocolo existe por um motivo, né? Por que que você não vai pro quarto da pessoa? Tem diversos motivos. Um dele é porque é um outro cara que numa cama de casal. E aí, a evolução dessa problemática foi a seguinte: o Afonso fez a caminha dele. É. No segundo dia, a caminha dele era na mesma cama do Caio. Opa! Olha aí, quem tá certo agora? Eu cresci em fazenda, cara. Tipo, a minha realidade de costume. Sexualidade era... é outra. Eu penso assim: ou eu vou dormir no chão, nesse colchão de merda que eu comprei, que tem 2 centímetros. É uma folha de papel, né, cara? Eu já dormi nisso. Puta. Ruim. Ou então o cara fala assim: pô, cara, tem espaço suficiente na minha cama, que a minha mulher não tá aqui. Puta que pariu. Eu vou dormir no chão? Isso é armadilha. Isso é armadilha. Eu pulei não. Cara tranquilamente. Tranquilo? Cara, não tem problema nenhum. Aí o nego fala assim: pô, vai dormir na mesma cama que eu? Pô, então eu vou virar pro outro lado. Chulé na cara. Ah, que medo de pinto é esse que o cara tem que virar pro outro lado, cara? Por que? Tu não tem, não? Não, peraí, que intimidade é essa que você tá vivendo? Isso aí é impossible situation. Já diria Jack Bauer, cara. E se chega nesse nível, eu falo: eu tô legal. Tô legal no chão. Ou então, meu irmão, eu trabalho pra caralho, eu vou procurar uma pensão. Um hotelzinho, eu vou procurar a opção dignidade, cara. Dividir cama com homem, cara, não é legal, cara. Não é legal. Não, sabe o que foi pior? Foi eu acordar no dia seguinte, está o Caio e o Afonso batendo papo pós-sexo, sabe? Ah, na caminha! Não, cara. Assim, você tá comprando. Essa tua fazenda era muito esquisita, brother. Na mesma categoria do não repara a bagunça, fica à vontade, tem outra. Desculpa qualquer coisa. Essa é demais. Desculpa qualquer coisa, eu uso direto. Você tá tentando cobrir qualquer merda que você tenha feito naquele intervalo de tempo. Exatamente. Assim, você sabe que você fez merda, você sabe. Exatamente. É tipo aquela encerada no final, sabe? É. Etapa no, sabe qual é? Passar um pano aqui na mesa antes de ir embora. Eu acho que existem dois tipos de uso pro desculpa qualquer coisa. O primeiro tipo é: posso ter feito alguma coisa que incomodou e eu não percebi. E eu não percebi, né? O cara, e às vezes o cara falou: fica à vontade, eu abri a geladeira, não sei. Não passou, não. O segundo estágio do fica à vontade. Desculpa qualquer coisa. Isso tá ok, sabe? O ser humano é complicado. É difícil agradar as pessoas. Né? Então, desculpa qualquer coisa, e aquele aí o cara, pô, pensa: pô, é verdade, não, tá tudo certo, o cara se desculpou e beleza. Mas existe o segundo uso, desculpa qualquer coisa, em que as pessoas sabem que aconteceu uma parada escrota. Sim. Existia uma espécie de climão ou uma insatisfação, e aí a pessoa, pra não abordar aquilo diretamente, ela joga um lençol amplo em cima de tudo. Ela fala: desculpa qualquer coisa, é isso aqui, mas eu tô falando de tudo, tá? Como se isso aqui fosse uma migalha nesse mar de relacionamento. Não era. Ele tá falando daquela merda específica, só que não tem coragem de abordar porque vai dar merda. Sim. Cara, vou defender essa classe que são os mestres das gafes. Porque pra uma pessoa que não sabe quando ela cometeu uma gafe, o melhor recurso é o desculpa qualquer coisa. Eu sou um cara que dou gafe em qualquer momento. Eu não sei quando eu dou uma gafe. Alguém vira pra mim e fala assim: pô, cara, tu falou tal parada lá, cara, que merda, hein? Eu falei? Caralho! Toda a minha vida, ela é repassada 2 ou 3 vezes pra ver se eu cometi alguma gafe. Então quando eu saio de uma situação, eu falo: na dúvida eu vou falar, porque eu provavelmente falei uma merda. Cara, desculpa qualquer coisa aí, tá? Beleza, mas é assim que porra, foda. Dá tempo pra mudar. Tchau. Entendi. É uma solução, cara. Esse desculpa qualquer coisa é melhor do que o outro. Em cima do desculpa qualquer coisa, tenho já falado várias vezes, que é o vão marcar, que não deixa de ser um protocolo. Vão, né? Marcar, que a gente falou há muitos anos no Nerdcast, acho que foi de loucura, de coisa de maluco. O primeiro que a gente gravou, você encontra uma pessoa na rua, aquele cara que tu não fala com ele há algum tempo, o cara do trabalho, que você tem aquela: ah, tá lá ainda, né? Tá lá ainda. Você ainda tá naquele trabalho. Tá lá ainda é quando você não lembra exatamente de onde você conhece o cara. É, exatamente. Como é que tá o pessoal? E aí você responde: na correria. Na correria. correria, não tem mais genérico. É, exatamente. Você pode ser qualquer coisa, você pode ser um CEO da empresa que tá na correria, ou você pode ser, sei lá, carregador de compras. É. Não deixa de ser. Aí o que acontece? Você bate aquele papinho genérico, né, de reatar laços sociais, né, conta alguma coisa de alguma pessoa que vocês conhecem em comum, tereréu, e aí no final vão marcar. Puta. Vão marcar da gente sair? E tu não vai marcar, cara. Essa é a dica. Você não vai. Se a pessoa ouvir de mim, eu tô dando várias dicas pra pessoas que... Né? Manual do Azaghal, é. É, se eu falar pra pessoa, vão marcar, você nunca mais vai me ver. É porque quando tu vai marcar, tu marca ali na hora, né? Exato, fala, exato. Aí tu vai fazer alguma coisa essa sexta-feira aí? Pô, vamos tomar uma cervejinha? Aí você marcou. É. Nós temos uma variação aqui do vamos marcar, que é o vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá. Que é quando a pessoa fala assim, ei, vamos fazer não sei o que lá. E a pessoa já é seu amigo, mas você não tá afim de fazer. E aí você fala, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sabe qual é? É, tipo, vai lá. Que é tipo, eu não vou nem fudendo fazer essa merda, sabe? Eu detesto esse vamos marcar também. Eu evito muito. E outro dia eu consegui me libertar dele. Foi difícil pra caramba. Uhum. Porque quando você se liberta do vamos marcar, você tem que lidar com a frustração imediata. Exatamente. No rosto da pessoa. Uhum. E aí nós estávamos num evento e tinha uma pessoa que queria que nós fôssemos conhecer o trabalho dela, e ele já tinha falado, pô, vamos lá conhecer o nosso trabalho e tal, e eu falei, pô, cara, tá difícil, porque a gente tá apertado, e é verdade, né, tô apertadaço, não vou conseguir, não sei o que, tá, pô, Afonso, vamos lá, cara, vai ser legal, tá, eu falei, pô, vamos marcar, e aí ele encontrou comigo e falou, pô, tamo pra marcar aquela parada então, vamos lá, que vai ser muito foda, não sei o que, aí veio, vamos marcar, ele já vem engatilhado. Sim. Cara, this is it, é agora que eu tenho que me libertar. Se libertar. Aí eu botei a mão no ombro dele, ele pode se lembrar ouvindo, se ele estiver ouvindo aqui, eu falei assim, cara, eu não vou lá. Caraca, cara. Você é uma pessoa muito corajosa, Afonso. Parabéns. Cara, mas foi assim, foi recente. Ele vai lembrar se estiver ouvindo. Porque eu falei na boca, eu falei assim, cara, eu não vou lá. E não adianta eu falar pra você que eu vou arrumar tempo. Eu não vou arrumar tempo, cara. Eu não vou conseguir. Isso não é uma prioridade agora. E eu não quero te decepcionar, mas eu tô sendo muito honesto com você. Cara, a cara dele foi uma mistura de muita coisa. De decepção, mas ao mesmo tempo assim, cara, ele tá falando a verdade comigo, sabe? Sim. Pois é. Façam isso, amigo. É libertador. É dentro bom. Disso, tem o que mais me incomoda, o Diogo Afonso me conhece aqui há muito tempo, ele sabe que eu tenho um problema muito sério com aniversários, cara. Demais. Aniversário é um negócio que eu odeio, porque assim, é uma data que você não escolhe pra fazer uma coisa que você não escolhe pra estar com uma maioria de pessoas que você não se importa. Isso aconteceu, porra, há duas semanas atrás agora. O cara virou e falou assim, ó, meu aniversário, pô, tal dia, vai lá, tu tem que ir. O cara é bem amigo meu. Eu falei, pô, cara, nem vou assim. É. Pô, mas por quê? Ah, pô, chatão, longeão, não tô afim não. O Roberto é assim mesmo, tá? É, eu isso falo. É mentira. É assim, se eu desse uma desculpa... Sei porque ele já falou pra mim diversas vezes. É, sabe? Se eu der uma desculpa e falar assim, pô, cara, eu acho que, pô, nesse dia aí eu vou ter uma parada, não sei, vou ver. Eu me sinto mal. É tipo, pô, cara, não estou a fim de ir. Parabéns por você ter nascido, porque pra você isso aparentemente é muito importante, porque as pessoas estendem o tapete vermelho no dia do aniversário, né? Uhum. Ah, eu tenho quem comemora mais de uma vez. Se você não der parabéns no dia do aniversário, tu é um escroto, tu é um mau amigo, tu salvou a vida do cara anteontem, e mas você não deu parabéns, então é um merda. E quando o cara comemora o aniversário duas vezes, assim, tipo, olha, sexta-feira é meu aniversário, aí você, beleza, vou abrir um espaço pra ir no seu aniversário. Pô, mas sábado tem também a boate, hein? Não, peraí. São os grupos de amigos. É semana de comemoração. É, exato. Ah, eu odeio. Não, mas assim, aí a gente entra... Vai lá, vai lá. É tipo... Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Alô? A gente falando em convidados, a gente entra num problemaço que exige milhares de protocolos, que é a lista de convidados de uma festa. Puta, eu passei por isso. Tem pessoas que você gosta, tem pessoas que você é conhecido, e tem pessoas que você não quer de jeito nenhum chamar, mas você é obrigado, porque ela faz parte do círculo de amizade. Exato. Tem família longe, não, e tem um caso pior do que esse, que é quando você faz uma festa grande, tipo um casamento. Uhum. Que é uma festa cara e que você fatalmente acaba pagando por pessoa. Sim. Você tem que ter um número limitado de convidados. Aí que essa é a justa. Justa, meu irmão. Eu só convido quem eu quero. Segue no carão, assim? Assim, no meu casamento eu tive vários problemas com a portuguesa, porque ela falava, é família. Eu falei, mas puta, a gente não vê há 10 anos, sabe? Foda-se. Eu, por mim, só convido as pessoas do meu círculo, do meu convívio, ou pessoas que eu quero bem, sabe? É, mas não dá. Tia Cotinha. Não me dá. Me viu quando eu nasci. Tem que chamar, tia Foda-se. Cotinha. Não faz parte da minha vida. Ela nem vai saber que eu casei. Nunca vou encontrar com ela. Provavelmente só vou saber dela no velório, cara. Eu vetei no nosso casamento uma amiga da minha minha sogra. Amiga da sogra. Porque a minha lista de casamento era muito pequena, porque a gente não tinha grana, tinha que fazer um casamento super pequeno. A mulher ligou quando soube que não ia. Caralho. Putaça com a minha sogra. Ligou pra tirar satisfações. Mas, Alexandre, por que você não pergunta o que você fez para merecer estar no meu casamento? Ah, ninguém pergunta. Porra, isso. Mas tem que perguntar, cara. Porque é assim que você convida todas as pessoas. Você vai perguntando pra si mesmo. O que essa pessoa fez pra merecer estar no meu canal? Isso, Olimpíadas do Faustão? Eu acho certíssimo esse negócio, cara. Você só tem que convidar as pessoas que você quer que esteja lá. Essa porra de ficar convidando porque é amigo, porque é parente distante. Parente não é família, cara. Desculpa. Isso é verdade. Família são as pessoas que você escolhe pra estar com você, cara. Tem um subtópico na festa de casamento que é o presente de casamento. É complicado. Se você é padrinho, entra um outro protocolo. Se você for convidado para um casamento e você comprar um kit caipirinha, ou você escolheu o presente mais barato da lista, você é um filho da puta. Quando você vai comprar um presente de casamento, você tem que se perguntar quanto deve custar essa festa pra esse cara. Uhum. Você olha onde vai ser a festa. Hotel, clube, playground. Você olha onde vai ser o casamento, churrascaria. Aí você vai no presente, irmão. Uhum. Você vai, leva tu, tua mulher, sobrinho, a tia, a mãe, leva cinco malandros, dá um kit caipirinha. Puta que pariu, cara. Não, puta que pariu, meu irmão. O presente mais barato da lista é uma gafa. É, melhor não dar, né? Você não pode dar o presente mais barato. A dica é, lista de casamento, presente mínimo R$200. Pra todo mundo, hein? Já tô dando a dica. Porque qual seria um casamento mais barato? No playground. No playground você não precisa de presente, vai. O cara leva um Cheetos ou uma Coca-Cola, fez a festa. Leva bebida, né? Festa americana. Agora, né? Se você fizer um casamento numa churrascaria. Uma churrascaria é o quê? Tu vai gastar uns 30, 40 pau no mínimo. Que isso? Não, tô pensando numa churrascaria de beira de estrada. 30, 40 pila por pessoa, bebida, bolinho, sobremesa e tudo mais. Ok. Olha só, se o cara fizer uma festa de churrascaria, na churrascaria de beira de estrada, na Avenida Brasil, ali na Mediações Bangu. O cara fez uma festa de casamento ali, brother. Na churrascaria. Se você der um kit caipirinha, você tá dando preju pro noivo. O cara não gastou menos de R$2.000 ali. E quando o cara fura a lista? Puta. Aí é pior, brother. Porque aí, quando o cara ainda dá na lista de presente, você pode pegar aquele presente medíocre e converter em um LED da televisão. Aliás, isso as pessoas, muita gente não sabe. Eu acho um absurdo hoje em dia as pessoas não saberem disso. Uhum. E quando você tá dando uma lista de presente, ainda mais se for um casal moderno, faça a lista de casamento na internet, ou mesmo quando não é na internet, como se for realmente nas lojas de departamento e tal, o presente não importa. Nada. Porque o cara vai converter tudo em um valor de crédito. Exato. Entendeu? Exato. Olha só, não me venha com esta merda de eu quero dar uma coisa que eles vão usar. Sabe o que eles vão usar? Eles vão usar uma televisão de 60 polegadas. Exato. Então ou você compra a TV inteira, ou você compra qualquer merda na lista que vai ajudar o cara a comprar uma TV de 60 polegadas. Não precisa nem ser luxo desse de 60 polegadas, pode ser uma geladeira. Uma máquina de lavar, que são os eletrodomésticos mais caros, entendeu? Na verdade, a gente tá dando volta pra ver que os próprios noivos estão presos em um protocolo social. É, pede logo dinheiro, sim, pô. Porque o certo é casar no cartório e pegar a grana e embolsar. Pois é. Não, mas sabe, eu tenho uma explicação pra isso. Hoje em dia, a quantidade de separação só vem aumentando. Então, os convidados, eles já não levam fé no casamento. Então, por que você vai dar R$200? Aí o cara quer não. Dizer que se a pessoa ganhar um presente barato, é porque aquele cara não acredita. Não acredita em você. Não, não acredita no sucesso do casamento. Exatamente, exatamente. Talvez ele, no futuro, te dê um complemento, sabe? Então, olha só. Ou tipo, o cara fez só um cheque calção, né? Vou dar um kit caipirinha porque não sei se vai longe. Depois, 5 anos de casamento, o cara aparece com uma surpresa. Olha, não esperava, hein? Olha a batedeira aí. Não esperava que fosse durar tanto. Gente, protocolo social. Não pergunte do seu presente de casamento. Caralho. Tem, sei lá, algum amigo da Agatha que até hoje pergunta se a gente tá usando a máquina de fazer pão. Maluco, ninguém usa a máquina de fazer pão. Você vai na padaria e compra a porra do pão. Você transforma a máquina de fazer pão e parte de alguma coisa maior de cara, entendeu? Então não pergunte, aceite, ele vai pegar teu R$200, R$300, o que for, e ele vai transformar aquilo em outra coisa que vai deixar ele feliz. Seja feliz em fazer parte disso. Porque tem esses caras que, eu quero dar um negócio especial e compro uma parada fora da lista e a pessoa fica com aquela merda, aquela jarra de Murano que não vai usar pra nada. Fora da lista. A único presente que pode sair da lista é dinheiro vivo. O dinheiro vivo é a alegria do casamento. É, a Gal adora dar presente. Se eu for convidado para um casamento de um querido meu, que eu for na festa, você vai receber um envelope com dinheiro dentro. No melhor estilo máfia, eu vou chegar, abraçar depois da cerimônia, falar parabéns, puxar o paletó, botar no bolso e falar, compra um negocinho aí pra esposa. É maneiro, maneiro. Eu acho maneiro. Máfia style. Ainda bota a hashtag. É maneiro porque você tá sendo honesto. Você tá pulando de protocolos. Dentro desse de presente, tem os presentes feitos, né? Que geralmente é o cobertor. Nossa, cara. Bandeja de mosaico, brother. Vocês estão falando da pessoa que manufatura o presente? É, ela fez uma porra. É normalmente uma pessoa... Mas vocês são amigos de artistas plásticos, assim, esse nível? Não, longe disso. Esse é o problema, né, cara? É uma senhora, ou solteirona, ou divorciada, ou viúva. Aí ela começou aqueles cursos de terceira idade, agora pra se reciclar e tal. De macarrão. Aí ela aprendeu a fazer porta-controle remoto de mosaico, sabe qual é? E ela vai te dar de presente de casamento... Mas tem um problema sério, a tia avó da Agatha, ela faz essas paradas. Nossa, cara. E ela dá de presente pra gente, e a gente tem que aceitar, e a gente não pode se livrar da parada, porque quando ela vem aqui, ela quer ver a parada. Vocês têm um armário. Tem que guardar no armário, e aí você fica nessa situação de você, quando ela tá vindo, então você tem que tirar do armário, botar lá e fingir que você... Meu Deus. O que eu vou fazer? Isso se chama protocolo social, realmente, cara. Protocolo isso... de vovó. Tá bom. Cara, muito bom, cara. Alô? E sobre o casamento, aquela porra que eu nunca entendi de cortar a gravata. Cortar a gravata. Eu acho que isso tá acabando. Não, mas sabe o que? Eu vou explicar o que é ainda existe. Eu sempre corto a gravata, jogo lá 10 reais, metendo a mão no bolo pra fingir que foi mais. Mas é o seguinte, eu nunca entendi de onde vem essa tradição, cara. Eu vou te explicar de onde vem essa tradição. É uma porrada de gente que não acreditou no casamento do casal e o cara teve que tirar a gravata e vender pedaço pra complementar a festa, maluco. Foi só kit de caipirinha, artesanato e bricolagem. Ela teve que fazer, tipo, 100 pila de gravata. Então, mas ó, tem um problema. Se você pegar uma gravata cara e botar pra cortar... Se fudeu. Tu tomou um preju. Tomou um preju. Você tem que pensar em qual é a gravata que tu vai usar. Dica pros noivos. Gravata reserva. Exato. Bem baratinha. Agora, aquela gravata que parece a sua. Tira a sua gravata de casamento. Você nunca mais vai usar na sua vida, mas guarda. Né? E aí você dá a gravata reserva pra galera picotar. Cara, no casamento do meu irmão, os dois últimos pedaços, eu leiloei. Eu vendi pelo maior preço, cara. Eu subi num pau. Bom. Porra, e foi bom, cara. Então, mas olha só, qual é o protocolo social de você dar o dinheiro pra gravata? Tem dois tipos de reação à gravata, né? É. Uma, você vai chegar e a pessoa que é normalmente amigaça do casal ou quer muito bem o casal, vai contribuir animadíssimo. Sim. Puta, gravata! Vai tirar lá uma nota de 50 e chocar no saco. Uhum. Felizão, já tá meio mamado mesmo. Tudo é alegria. E vai ter aquela pessoa que vai contribuir de forma mais tímida. Sim. Pelo constrangimento. É pelo constrangimento, que é uma arma. Porque chega a câmera, chega a foto, chega o tumulto. Aí, gravata, o casal, vou ajudar. Pai, o cara tá ali. E aí, se ele não dá, se ele demora a dar, a galera já começa a botar uma pressão. Não gosto do casal, bababá. Então, mas qual é o mínimo aceitável pra você pagar pra sair do constrangimento? Depende muito da festa, né? Depende muito da festa. 10 reais, vamos botar 10 reais? Não pode ser um esquema missa. Tem que ser acima de 10. 10 reais. Não dá menos que 10 reais, porra. Você tem que estar preparado. Vai no casamento, bota 10 reais no bolso pra te dar uma gravata. 10 reaisinho, dá pra pagar. Botar 5 reais é feio. Eu já botei 2 reais. Você já botou 2 reais? Eu já botei porque fui no casamento e aí vieram me intimidar. Aí eu virei. Ó, chegaram com a gravata, cortaram a gravata, falou, e aí, a gravata? Eu falei, não, já dei presente. Aí o cara, já dei presente, cara. Que às vezes você vai no casamento que você não quer ir. Exatamente. Boa. É, e aí eu acho que é importante a gente alertar as pessoas pra gravata até pra elas se prepararem. Porque quando você vai no casamento de uma pessoa que você quer contribuir... Aí beleza. Você vai separar uma grana pra gravata. Uhum. Sim, sim. Eu fico imaginando, puta, tô num casamento que eu não quero estar. Eu não quero ajudar o casal. O que que se foda? Eu não queria estar aqui. Mas por que que você foi? Porque a sua mulher te obrigou. É. A sua mulher falou que vai ficar feio se ela for sozinha. Olha só que maneiro. Você pode... Isso seria foda. Eu nunca fiz, mas fica a dica. Se um dia eu tiver a oportunidade, farei. Nota falsa. É crime você fazer uma nota falsa. Você deve poder... Faz uma nota um pouco maior, ela que nem a Rede Globo. Ela tem que ser diferente, de alguma forma. Não, faz a nota e escreve assim, bolo de mel, sabe? Em vez em Deus a gente confia, em God we trust, né? Uh-huh. Mete um banco imobiliário. Mas o que é um crime a não ser uma tentativa de quebra de protocolo social, né? Mas eu acho que você bota uma pegadinha na nota. Uhum. Então eu acho que vale, hein? Eu acho que eu vou fazer. Me convidem pro casamento, pessoas que eu não conheço. Agora eu vou saber. De casamento, festa, né? E aí vem à cabeça o que eu falei no começo do programa, que é sobre o decote. O decote, ele é um incômodo pra mim, na minha vida. Porque pra mim é o seguinte, quando uma mulher adota um decote agressivo, essa é a minha convicção. O que é um decote agressivo? Um decote que a roupa tá no limiar da auréola. Auréola, exatamente. Né? Uhum. Ou até um pouco acima, não importa. Um decote. Generoso. Um decote generoso. Mas depende também do volume da menina. Não. Semicírculo. Mas é aquele decote que você acha que a qualquer momento você vai conseguir ver o peito por completo. Sim. É isso. Quando a mulher adota um decote, ela está desejando ser notada como um ser sexual. Correto? Isso é fato. Acho que sim. Ela quer que as pessoas olhem pro decote, é isso. Mas ela tem direito a isso. Tá, mas porque ela quer ser notada como um ser sexual. Mas aí é que mora o problema do contrato social. Ok, ela colocou a roupa assim, ela quer ser olhada. Mas se você olhar, você é indelicado. Você não pode fazer. Né? Isso me incomoda demais. Então, demais. Mas o que eu não entendo é o seguinte. Existe uma arte milenar dos homens que é você olhar sem ser percebido. É tipo ninja. Fácil. Mas você tá tentando esconder. Por que que eu tenho que esconder algo que ela tá me obrigando a fazer? Você tá te obrigando. Porque é um jogo. É um jogo. É um jogo. Tipo assim, a mulher vai sair na rua com um mega decote, ela vai saber que vai todo mundo olhar. Vai saber. Ou uma calça. Ela sabe que a galera vai olhar. Então... O jogo do homem é falar assim, ela não vai perceber que eu vou olhar. Esse é o objetivo do jogo, sabe? E se você conseguir olhar e a mulher não perceber, você ganhou a moedinha de ouro. Mas isso é muito injusto, porque imagina que, por exemplo, o casamento do Roberto. Roberto vai casar com a duquesa. Tá bom? Tá bom. Chego eu na festa. Chapéu de cowboy, camisa social. Só que a minha calça social está um pouco abaixo aqui da minha linha da virilha, mostrando apenas o início do caule do meu pênis. Só o início. Ah, caralho, pra onde que a gente tá indo? Você tá maluco, cara? Eu não vou te convidar pra casamento. Exatamente, eventos sociais acabou pra você agora. Cheguei assim. De calça de cintura baixa. Exatamente, mas assim, entendeu? Você consegue ver o caule, como eu falei, o tronco do meu pênis. Eu estou mostrando o princípio daquele objeto corporal que denota sexo, assim como o peito. O decote é a mesma coisa. Você não tá conseguindo perceber a sutileza entre você ser sensual e uma buta vulgar. Uma mulher com um decote generoso, ela está sendo sensual. Você, com a base do seu pênis aparecendo, você está sendo uma puta vulgar, cara. É como se o Afonso chegasse lá com um short, deixando metade das bolas aparecendo. O short cana longa. Cana longa. Alô? Mas essa é a loucura das convenções sociais, dos protocolos sociais, em que a gente se cerca de situações em que nós nos sentimos julgados por realizar funções básicas do corpo humano. Dormir, fazer cocô, bocejar. Você não pode fazer a parada que o seu corpo é feito pra fazer. Não, tu não pode fazer cocô. Não pode? Não pode. Não, você pode. Você pode. O que você não deve é atender o telefone enquanto tá fazendo, né? Você atende o telefone e fica aquele banheiro de salão de ópera. Aquele eco de bueiro. Porra, a pessoa se sente numa situação meio merda no trocadilho. Né? Caralho, o cara atendeu? Sabe o que tá com a mão suja? Eu atendo e falo. Falo, pô, rapidinho que eu tô terminando aqui de dar uma cagada. Já te ligo. Que doido. Eu gosto de falar quando eu tô no banheiro. Se um cliente, se um contato comercial ligar pra você, eu duvido. Tô aqui cagando e já volto. Não, aí não, pô. Tô falando com conhecido. Mas não é só isso não, até porque o pessoal fala que a gente sempre acaba no banheiro, tá? Mas, por exemplo, você não pode falar que você tá com fome. Se eu tô na casa de uma... Cara, eu faço direto, eu tô na casa de uma pessoa. A visita demorou mais do que o normal dentro da casa ou no escritório daquela pessoa. Meu irmão, começou a ficar com fome, a primeira coisa que eu falo é, tipo, cara, você tem um creme cracker? Uma uma banana, uma maçã, alguma parada pra comer. Isso é paranoia de quem malha, que não pode ficar 3 horas sem comer, que começa a chorrear. Não, não. Os músculos atrofiar, eu não sei que porra é essa. Olha só, a parada é a seguinte, eu aprendi isso quando eu era criança também, meu avô falava pra mim, não tenha vergonha de pedir comida ou água, meu irmão. Entendeu? Isso é uma parada que a pessoa, não, tem vergonha, não posso pedir comida, não, estou com fome, falta de educação. Caralho, fome é básico. Eu não entendo, não entendo, eu peço mesmo. Aí a pessoa fala, ah não, deve ter um creme cracker. Creme cracker é foda, né? Creme cracker é o coringa da Não, isso que você tá falando é um protocolo social, porque você chega na casa da pessoa, mó calor, quentão, tu suando e então, tal. Puta, isso também. Pô, tem um negócio pra beber, pô, tem coca e água, qual que tu prefere? Tu doido pra uma coca, tu fala, pô, eu quero uma água. Não. Não, cara, aceita a porra da coca. Não, mas aí você é maluco, aí aceita a coca. Ô, Pedro, não tem uma cerveja não? Uma cerveja geladinha? Caneco zero grau? Pergunta, tem um caneco zero grau aí nessa geladeira? Nós somos constantemente castrados das nossas verdadeiras vontades. Sim. E em cima disso, o calor. E quando o cara chega na tua casa e tira a camisa? Que é isso? Aí, que cara, que é isso? Aí você tá no esquema do Afonso de dormir junto com o cara, né? Não, peraí, isso nunca aconteceu. Não, aí... Eu sozinho em casa, eu tô de camisa. Quando você faz a conferência com o Afonso, em vídeo, o filho da puta tá sempre sem camisa. Mas é claro que eu tô sem camisa. Você tá sem camisa? Cara. Não, mas olha só, se você está em casa, você tá sem camisa. É, tá não. Quente. Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro, eu e Beto já gravamos várias vezes sem camisa juntos. E aquele alerta que a gente acabou de ganhar, hein? Não, cara, mas... Esse é o programa com a maior incidência de masculinity alert ever. Não, mas olha só, o Diogo, e tu é babaca, porque o Diogo... Ele é um cara que, assim, ele tem muitos desses protocolos sociais. Eu quero fazer uma pergunta sobre o negócio sem camisa, que é desvendar o Diogo Braga. Talvez eu faça ele chorar, hein? Não vai ter badge da Skynet. Não. TC é boa. Se eu fizesse ele chorar, eu podia ganhar um badge. Fez o Diogo chorar. Pelo volume da sua barba, eu diria que você é um cara peludo. Já subiu um masculino de alerta. Não, eu não. Se eu subiria se eu falasse assim, você é um cara peludo que eu sei. Aí era mancada. Entendi. Porque o cara acabou de afirmar que não tira a camisa nunca. Como eu saberia? Então eu tô perguntando, é verdade? Não sou peludo, eu sou Austin Powers. Ok. Coração no peito, sabe? Então você tem um trauma. Tem, deve ter. Você não tira a camisa porque você, alguém te zoou, te chamou de Bob Bush, qualquer porra nesse sentido. Você tem vergonha dos seus pelos. Não, Azaghal, não é não, porque é isso que eu tô falando, o Diogo tá falando isso. Mas ele assim, ele é cheio de protocolos sociais. Cara, ele pede licença pra entrar na minha casa, o que ele faz há 20 anos, ele sabe? Ele pode ser um vampiro, a gente não sabe. Agora, ele... Esse foi o melhor comentário ever. Mas ele tem, cara. O Diogo, ele não aceita que ele pegue a própria água da sua geladeira. É. E até hoje, eu conheço o Diogo há 308 anos. Diogo, quer uma água? Quero. Pega lá. Pô, pega lá pra mim, cara. Mas olha só, eu sempre falo quando eu entro na casa de algum conhecido, dá licença. Mas assim, não é que eu tô pedindo licença. Eu tô fazendo uma corte, sacou? Você tá acorrentado, sacou? Mas eu vou entrar anyway. Se o cara falar não, eu já tô lá dentro. É, eu também. Eu peço licença na hora de entrar na casa das pessoas. Falo com licença. Não, mas olha só, a pergunta é a seguinte. Jovem Nerd, você pede licença pra entrar na casa da Azaghal? Não, né? Não, também não. É isso que eu tô falando. O Diogo faz isso até hoje, porra. Entendeu? O Diogo, ele não tem a capacidade de pegar água sozinho na minha geladeira. E do Afonso, o que o Afonso tá falando. Mas vocês já mostraram onde é a geladeira e aí onde ficam os copos pra ele? Fica à vontade aqui, a geladeira. Exatamente. Eu parto do seguinte princípio. A cerimônia, ela é uma coisa que traz um valor. Mostra que eu sou o cara que tem uma atenção na casa de alguma pessoa. Se eu tenho essa atenção na casa de um ilustre desconhecido, na casa de uma pessoa que eu conheço, eu vou ter que ter muito mais. Você já pensou que você pode estar sendo um babaca? Porra, por que você é babaca, cara? Você pode estar dando um trabalho do caralho, o cara tá na casa dele, ele tem que pegar água pra você que ele conhece há 20 anos mesmo. Assim, olha, já entramos num esquema, pelo esse conhecimento de anos, fala assim, Betão, pega uma água lá pra mim, cara. É um serviço. Aí eu falo, quer que ele lave seu pé também? É, só que a diferença é que a gente aprendeu, né? A gente fala, não, se fuder, pega lá. Não, aí ele vira e fala assim, pô, pega lá. Aí eu falo, pô, então vou lá pegar uma aguinha, hein? Caraca, você se alimenta disso, né? Você se alimenta disso, você precisa disso. Cara, você é carente, Diogo. Você precisa porque se mudar o discurso... Ele, ih, sabe que o cara não gosta mais de mim? Testem na próxima vez. Peguem água pra ele. Ele vai ficar boladíssimo. Ele vai ficar boladíssimo. Betão, pega uma água pra mim? Só se for agora. Vai e traz a água. O cara vai ficar, ele não vai acreditar. Ele vai, eu aposto, o cara vai entrar em parafuso, meu irmão. Mas eu repasso esses momentos, eu fico, será que ele não gosta de mim? Olha aí, eu tô falando, cara. Eu repasso mesmo, cara, eu repasso mesmo. Alô? Sabe uma parada que me incomoda em refeição? Se a gente quer ser um queima-filme do caralho. Pessoas que comem segurando os talheres como se fossem presidiários. Puta! Tufão, maluco. É tufão. Caraca, a novela tá ainda. Adalto. Na verdade, é o adalto. O adalto que começa. Segura assim com os punhos cerrados, como se fosse lutar. Segura é isso? De uma maneira que não deveria segurar, cara. Eu acho horrível, meu irmão. Eu falo, que porra é essa? Tu já foi preso, trabalhou em obra. O que aconteceu? Mas, na verdade, você, então, tá exigindo o protocolo da etiqueta do talher. Eu tô. Porque eu acho que nós já saímos das cavernas e a pessoa tem que segurar o talher como se não fosse te matar, cara. O cara segura a faca como se ele fosse te matar mesmo. Isso é um protocolo que eu me prendo. Eu julgo, estou avisando. Tá certo julgar, cara. Eu julgo mesmo. Se a pessoa segura o talher como se fosse um ogro, eu estou julgando. Eu aprendi a comer macarrão com uma colher. E eu não consigo não fazer isso até hoje. Você tá falando cara. A colher de apoio. É, você pega o macarrão com garfo, bota a colher e enrola na colher. Cara, eu sei que é escroto, mas assim, eu não consigo fazer de outra forma. É prático se você pensar. Ah, porra. Por um segundo eu achei que você cortava o macarrão todo e levava a boca com colher. Caralho, aí eu ia ser muito Neandertal fazendo isso, cara. É, mas eu conheço gente que faz, cara. Cara, você sabia que na Itália não existe essa parada da colher? Pois é. Eu sempre fui um babaca, me veio a colher pra comer o meu macarrão. Não ia no restaurante, porra, não tem colher, que absurdo. E aí ficava lá enrolando e tal. Cheguei na Itália achando que ia ser o rei do espaguete. Não tem. Cadê a colher? E lá na Itália não falei, me dá a colher, né? Fiquei manjando. Olha aí, cara, a mancada que quase foi. Quase, parou antes. Parou antes. Eu não terminei manjando. Italiano, mangiare. Mangiare. Olha a escapada dele. Mangiare. Aí, a vingança do Jovem Nerd é hoje, né, cara? Não é vingança porque eu não concluí. Não concluí o fato. Ah, mas já tocou aí o... Não, não tocou porque eu fiquei... Eu tava falando da Itália e estava mangiando. Não concluiu. Fala esse mangiando de novo com esse sotaque italiano. Mangiando. Aí, ó. Eu estava observando as italianas comerem e nenhuma delas usava colher. Era não. Aquela maluquice de enrolar e cagando o queixo e mandando macarrão pra dentro. E sem cortar o macarrão. Cara, cortar um macarrão é muito zoado. Assim. Cortar macarrão é usuário de miojo. É. Miojo. Come miojo e corta o macarrão. Automaticamente. Mas aí eu entendo a questão do guardanapo. Justifica o guardanapo, que quando a gente é pequeno, é no pescoço, né? É amarrado, é a capa pra frente. Quando você é pequeno, você usa o guardanapo pendurado realmente na gola da sua blusa pra não sujar a sua roupa. O ideal seria os pais tirarem a roupa da criança, né? Porque o guardanapo não salva tudo, né, cara? Nada. Não salva... O que mais tá limpo é o guardanapo, na verdade. E aí, cara, entre 11 e 13 anos, que seus pelos começam a crescer, magicamente você tem que botar o guardanapo sobre as pernas. Exato. Não, magicamente não, porque isso é uma coisa que você começa a observar, achar esquisito, e aí um pouquinho mais velho, de 11, 12, você aprende por quê. No meu caso, a minha mãe foi e tirou. Ela falou, não, meu filho, é em cima das pernas. Você, Dioguito, não é mais criança. Não é mais nenenzinho, né? É isso? Mas aí eu pergunto pro Jovem Nerd. E o cara adulto que caga a camisa toda vez? Hein, Jovem Nerd? Senhor Jovem Nerd. Não é toda vez, não. Só às vezes. Tipo 90% da vida. Não é toda vez. Melhor foi a resposta. Uma coisa que eu sempre ofereço, assim, porque eu sei que todo mundo quer fazer, é oferecer a pessoa a tirar o sapato na sua casa. Puta, mas aí é um risco foda, hein? É. Não, exato, eu entendo. Se a pessoa fala assim, não, tô de boa, tô bem, aí eu entendo, pô, tá com chulé escrotaço. Chulé escroto, é. Cara, todo mundo quer tirar o sapato, assim. John McClane. Não, mas tem a pessoa que não quer tirar o sapato porque tem esse problema. E aquela casa que te obriga a tirar o sapato? Puta, puta, isso é muito ruim. Aí é foda. Isso. Eu acho maneiro. É, você acha maneiro até entrar o João Chulé na tua casa. É. Jovem Nerd quer obrigar as pessoas a tirarem o sapato na casa dele. Aí eu fico puto, porque o cara tá... Eduardo Spohr obriga. Vou jogar logo aqui. Mas ele tá só dentro de um mega tapete felpudo branco, maluco. Aí se a pessoa tá com algum problema de chulé, fica aquela porra aí, caralho, vou pra casa do Eduardo, 30 meias, talco. Aí a pessoa é obrigada a andar de meia. A pessoa fica andando de meia na sua casa. Faça um ninja. Porra, é essa? A pessoa vai pra sua casa já planejando. Puta, vou na casa do cara, vou ter que tirar o sapato. Olha só que situação. Vou ter que levar um sapato fácil de tirar. Não vou poder comer o coturno, por exemplo. Olha só, presta atenção. Vou ter que cortar um, né, cara? É, mas ao mesmo tempo, se você tem medo de tirar o sapato na casa de alguém porque tu tem que chulé, basta tratar. Meu amigo, talquinho do Jovem Nerd custa, sei lá, R$6 na farmácia, cara. É. Presta atenção que existe uma solução. Olha só, esse negócio de tirar o sapato quando entra na casa é uma parada higiênica pra você não levar a sujeira da rua pra tua casa. Principalmente se você gosta de andar descalço em casa. Então eu entendo o morador que quer fazer isso. Às vezes o cara tem tapete claro, não quer que suje, tereréu, etc. Criança pequena em casa, né? Que engatinha. Então, né? Exato, que engatinha. Beleza. Também, por outro lado, é um pouco constrangedor você pedir pra todas as pessoas, inclusive serventes, eletricistas, qualquer. Pô, tira o sapato. Eu quero saber. Isso aí é impossible situation. Então. Acho excelente. Chega um cara pra desentupir o vaso sanitário da sua casa. Tira o sapato aí, meu amigo. Tira o sapato, não. Tira a botina. Queridão. Mas aí, calma. Existe uma solução para as duas situações que resolve tudo. Comprar aquelas flanelinhas em forma de pé, descartáveis. Tá de sacanagem. Sabe qual é? É bom. Toca de sapato. Museu Imperial, né? Museu Imperial. Exato. Pantufas. Enfermeiro, é. Eu exijo agora, então. Agora eu exijo quando eu for na sua casa. Você não precisa tirar sapato nenhum, mas o cara fala assim, bota a toquinha no teu sapato. Ah, não, cara, eu acho mais humilhante do que pedir pra tirar. Que é isso, cara? Você chegou ao ponto, olha só que loucura, você chegou ao ponto de exigir que a sua casa tenha um dress code. É? Essa pantufinha é a camisinha do hipocondríaco, cara. É, o cara pede justamente pra não ter problema. Eu acho completamente ok, cara. Eu, porra, vou usar. É igual copo descartável. Eu vou exigir. Eu acho maneiro. Vou exigir agora. Quando eu for na sua casa, eu vou chegar lá e falar, cadê aquela touca de sapato? Eu vou comprar a touca de sapato, tu vai ver. Mas tem que comprar várias, que eu não vou reutilizar, não. Não, é descartável. Ah, ou você tem uma pra cada amigo, aí você pode comprar personalizada na Nerd Store. Alô? Existe também uma forçação de barra que você tem que aguentar pra não quebrar o protocolo social. Impossible situations, que eu falo. Um amigo seu, um familiar, vira consultor de alguma marca, de alguma coisa, e ele passa a vender produtos de porta em porta. Ai. Pra quem que ele vai vender primeiro? Pros amigos. Pros amigos e pros familiares. Herbalife. Falei. Então ele chega na sua casa pra te visitar. Mas ele não foi honesto com você. Ele falou que ele queria te visitar. Posso passar? Não, e não é só Herbalife não, hein? É bijuteria. Qualquer coisa. Mulher adora vender calcinha e sutiã pras amigas. Isso. Eu vou dar uma chegada aí, faz um tempo que a gente chega com aquela bolsa que veio do Paraguai, né, mano? Nossa. E aí o que acontece? E a pessoa vai à sua casa na desonestidade. Porque ela te liga falando que quer te visitar, que quer te ver e tal, e ela não comenta nada. E ela chega com uma malinha. It's a trap. Aí ela bate um papo contigo, tererel, quantas coisas, e aí fala, então. E aí abre a malinha e apresenta os produtos. Você é colocado numa posição de constrangimento tão grande que você é obrigado a comprar, seja o que for. É verdade. Você é obrigado. Sabe o que é pior? Se você não comprar, a mesa vira. Você passa a ser o escroto. Exato. Porque você foi lá, conversou, bateu uns negócios e pum, você não comprou nada. Mas olha só, você tem que analisar a situação por vários ângulos. Eu acho isso uma merda também. Mas a vida é uma cebola, como já dizia o burro do Shrek. Tem várias camadas. Oh, é o Shrek que fala isso. A pessoa tá chegando ali e a mensagem que ela tá passando é a seguinte: eu tô numa merda tão grande. Que eu menti pra você, eu vim na sua casa pra implorar por qualquer dinheiro em troca desta merda que eu estou aqui. Você falou uma verdade, Azaghal. Você falou uma merda. Cara, então você tem mais que... Mais constrangedora do que a gente tá achando. Poxa, assim, eu não tenho coragem de pedir um empréstimo pra você, então... Tô tentando aqui, porque... O negócio tá feio. Me ajuda. O cara tá falando assim pra você. Me ajuda. Eu lembro da situação, cara. Eu trabalhei numa escola aqui em Brasília, né? E aí, uma vez saíram um pessoal, depois de um evento, tal, foi um grupo lá do colégio e tal, a gente foi pra um bar próximo, aí ficamos tomando a cerveja e tal, não sei o quê. E aí chegou um aluno pra tocar no bar. E o cara, tipo, nem o caraca, o fulano, olha que legal, né? E aí tinha um grupo, eram, sei lá, 5, 6 professores e eu. É. E aí começou, o cara tocou, eu falei, que merda, foda, puta que pariu, o cara é uma merda, pior do que eu cantando. Aí terminou, o cara vem, nego, parabéns, sei o quê. Aí ele, pô, galera, fiz um CDzinho aqui e tal. Meu Deus. Pô, R$10, aí nego veio passando de um pra um. Eu falei, cara, cigarro de maconha, sabe? Aí eu falei, não, porra, vou virar careta da parada. Aí veio passando, né? Chegou em mim, eu falei, não, mas curto não. Aí o cara, não, mas é que é pra dar um incentivo. Eu falei, não, tá, não quero não, obrigado, que eu não gosto muito sertanejo, não. Aí o nego, qual é, Diogo? Pra ajudar o moleque. Eu falei, não vou incentivar esse tipo de coisa, não. Alô? Tem ofertas que são tipo Poderoso Chefão, você não pode recusar. Por exemplo, você é chamado pra ser padrinho. Ai, meu caralho. Existem situações em que isso é muito bem-vindo. Seus amigos vão se casar, seus amigos têm filhos. Padrinho de criança, né, no caso, por exemplo, também. Por exemplo, de criança. Eu fui convidado lá em São Lourenço. Então, a Zagal tem essa história. Terra das Águas. E aí um casal que eu não gostava. Se vocês tiverem ouvido esse programa, que é muito improvável, saibam. Eu não gosto de vocês. Não gosto. Não tenho amizade por vocês. Vocês são amigos da minha sogra. Exato. O casal veio a segunda criança, já tinham pego a sogra e o sogro, pra miraram em quem? Primeira, isso. Pra primeira criança. Ah. Qual era o segundo foco? Pum, veio na gente. Em mim, na portuguesa. Puta que... Cara, começou um conselho familiar. A voz já vem num pesar, né? Fulaninho tá convidando a gente pra ser padrinhos do fulaninho. Aí eu falei, não. Eu não conheço, não gosto, nunca vou ver a criança, não quero ser padrinho, não quero ser din-din, não quero ser porra nenhuma. Me deixa quieto mesmo. Eu não falo com eles, o que eles estão fazendo isso comigo? Aí, ai, mas não pode, é um absurdo. Aí vem a mãe da minha sogra, meu filho, dona Breva. Meu filho, você não sabe a importância que um padrinho tem na vida de uma criança. Em primeiro lugar, não tem, vai, sério, não tem importância nenhuma. Quem tem importância são os pais. Padrinho não tem, padrinho pra estragar, pra dar charuto, dinheiro, essa coisa. Você sabe qual é a função real do padrinho, né? É se os pais morrerem. Morrerem. Mas então você eu não quero passa... isso pra mim, não então, quero. Então, exatamente. Não quero isso pra mim de jeito nenhum. Quero essa criança. Não de uma pessoa desconhecida, cara. Exato. Eu aí eu falei, dona Breba, justamente por eu saber da importância de um padrinho, que eu não quero estar furada pra mim. E aí fica naquela, ai meu Deus, não... Puta, a portuguesa foi e aceitou. Aí a furada, né, o protocolo social que te bota numa situação impossível, tem que aceitar ser padrinho, ainda te obriga a fazer o curso de padrinhos. Ah, não. Que nem é extensivo a curso de noivas. Tipo assim, eu tive que fazer o curso de padrinhos, depois quando eu casei, tive que fazer o curso de noivos. Aí faço o curso de padrinhos, vou lá, batizo a criança na igreja. Assim, eu não estava querendo ser padrinho da criança. Deveria ter acontecido alguma coisa naquela igreja, cara. Por quê? Quando o padre falou, eu te batizo com padrinho, essa água não devia ter saído do negócio. Ela pega fogo, né? A criança queima. Eu sei que batizou, e aí, um abraço, obrigado, até nunca mais saí de São Lourenço, nem avisei que tava saindo, nunca mais, cara, eu não me sinto padrinho da criança, porque eu fui obrigado a ser padrinho. Porque você não pode recusar quando vem o pedido. Cara, você pode. Mas como recusar? Não, obrigado. Minha religião não permite. É difícil. Mas você recusou? Eu tentei. Não conseguiu. Eu queria recusar, mas a portuguesa e, e o conselho familiar das anciãs não deixou, cara. Por isso que é difícil, cara. O que acontece? Essa situação miserável gerou uma criança sem padrinhos. Essa criança não tem padrinhos. Exatamente. Eu não me considero padrinho da criança. Eu tava de dedo cruzado quando o padre benzeu. Quero ver se o moleque ser o próximo Bill Gates aí, como é que vai ficar a tua cara. Aí a gente conversa. Alô? Horários para telefonemas. Existe protocolo social para isso? Isso é bem Curb Your Enthusiasm mesmo. Sim, outro dia eu ouvi um episódio que falava disso também. Excelente, Jovem Nerd. Mas eu tava lembrando disso porque é o seguinte. Existe um horário limite pra você ligar pra pessoa? Claro. Qual é esse horário limite? Depende. 9 horas da noite. Não, 9 horas da noite, aí. Como depende? 9 horas da noite. Como depende? Pra mim, o único limite é assim. Não me ligue antes de meio-dia. De meio-dia até madrugada, whatever. Você pode me ligar 1 hora da manhã. Você tá fora da curva. Não, senhor. Sabe o que eu descobri outro dia? Eu estou no fuso horário da Europa, só que eu estou no continente errado. Filha da Eu vivo no fuso horário europeu. O Paco, todo dia, bom dia, eu tô lá acordado ainda, mano. Olha só, eu parto do seguinte pressuposto. Se você tem um celular e você deixa ele ligado... Você tá aceitando. Você tá aceitando que a pessoa pode te ligar a hora que você quiser. Pra emergências, né, meu amigo? Não, eu acho que você... É, se bem que tem um papo da emergência, né? Hoje em dia não tem mais desculpa, sabe por quê? Todo mundo não, mas a maior parte das pessoas tem um telefone celular, certo? Uhum. Tem o telefone de casa também. A maioria das pessoas, porque tem telefone, internet, vem tudo no pacote, certo? Hoje em dia, no século XXI, você não dá o seu telefone de casa pra ninguém, a não ser que seja um familiar seu. Uhum. Não, tudo bem. Uma pessoa do século passado. Porque pras pessoas desse século, você dá o seu celular. Ok. Uhum. Então, você pode tranquilamente desligar o seu celular ou colocar pra vibrar ou modo silencioso. A família vai ligar pra emergência. Porque a pessoa da emergência, ela vai ligar pra sua casa. Se não encontrar no celular, vai ligar pra tua casa. Exatamente. Okay. Beleza. Essa que é a parada. Aí, mas o que que eu faço? Ser que você seja, sei lá, o Anjos do Asfalto. Caralho! Outro dia eu cometi uma gafe. Cometi uma gafe com o meu querido amigo Guilherme Briggs. Porque eu queria ligar pra ele. Você queria ouvir a voz dele? Não, eu precisava, eu queria falar com ele. E era 11h30. Caralho, que gafe horrorosa. Aí eu falei, puta, não vou ligar pro cara. Não vou ligar pro cara. Mas aí o que que eu fiz? Eu fui dar uma desperto do século XXI. Eu fui no Twitter pra ver se ele estava tweetando. E ele estava. 10 minutos antes, às 11h20, um tweet dele. Eu falei, se ele está tweetando, ele está acordado? Uhum. Aí eu liguei pra ele, ele não atendeu. Uou. Eu falei, ui, que merda. Aí eu mandei um direct pra ele. Falei, Guilherme... Desculpa qualquer coisa. Exatamente. Aí ele falou assim... Não, fica cara, à vontade. Beleza. É que eu tenho que acordar amanhã às 7h e amanhã a gente se fala. Aí eu falei, puta, que gafe. Não adianta você ver. Você perdeu a oportunidade de reverter a situação pro seu favor. O que é que eu perdi? Você podia ter mandado. Se tem que acordar às 7h, não devia estar tweetando, mas né, malandro? Ele parou. Aquele foi o último tweet dele. Ele disse que já tava... Mas o cara é o quê? O neném que dorme em 5 minutos? Boa noite, gente. Pum, desmaiou? Não, mas certamente o cara já devia estar no esquema de domínio e engajar em uma nova conversa agora por telefone. Pô, mas é o Guilherme Briggs, né? Não, mas ele tava na razão dele. Ele falou, não, cara, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei com vergonha de ter achado que eu podia ter ligado pra ele às 11h30. E a gente tem que ter um horário limite. Qual é esse horário limite? Então, olha só. O que eu faço é o seguinte. Com pessoas que não trabalham comigo... Na verdade, só o Afonso. Porque, tipo, o Diogo é casado e tem filha. Eu fico meio sempre receoso. Mas, assim, por exemplo, o Afonso, foda-se. Eu ligo uma hora da manhã, ligo duas, não tô nem aí. Se acordar, acordou. Liga mesmo. Agora, o que eu faço é o seguinte. 9h, cara. Se eu preciso muito falar, é o que eu faço com o Diogo. Eu mando uma mensagem. Tá acordado? Uhum. Tá aí. Pode falar. Tá aí. Se vier uma resposta... Diga aí, dá uma ligada e tal, eu faço, mas assim, deu 10 horas, porque eu não sou mais criança. 10 horas eu falo, bom... 9h é tranquilo, 10h da noite já é o momento de pensar. É aí que eu ia chegar, por quê? Pra muita gente, às vezes existe aquele momento de a pessoa tá voltando do trabalho, de noite, chegando em casa, aí chega em casa, vai jantar, toma banho, etc e tal, e aí você tem um curto período de tempo pra pegar o cara, entendeu? Em casa. Ah. Agora como toca é? Aí, toca aí agora. Toca a vinheta agora aí. Mas tipo assim, qual é esse horário? É 9h30? É 10? 10h30 ainda vale ou já tá forçando? Cara, é a lei do silêncio. A lei do silêncio não manda você não fazer barulho a partir das 10 da noite e antes das 10. Então é a lei do silêncio, você usa para o celular. Então é 10. 10 horas você tem que se perguntar, essa pessoa... 10 horas pra mim não pode. 10, assim, 9 horas é a última ligação. Eu acho que também depende muito da intimidade. Depende da intimidade. A ligação depende muito da intimidade. Mas você tem outros meios de ativar, né? Você pode mandar um e-mail, se a pessoa conectada, ela vai responder. E o e-mail não vai incomodar se ela estiver dormindo. A resposta também, porque com a intimidade é assim, o Afonso me liga, eu tô dormindo. Eu falo, pô, vai se fuder, tô dormindo, depois eu falo contigo. Beleza, pum, desligou, continua dormindo. O Bonfim, aí, nosso pô. Querido Bonfim, o cara liga pra gente às vezes cedo, sei lá, 7, 8 da manhã pra saber uma parada de campanha. Eu atendo ele, tá com a voz grossinha, hein? Sabe agora que acorda, nossa, aquela voz de pigarro de tudo, sabe? E outra convenção social relacionada isso. Por que que as pessoas têm vergonha de assumir que estavam dormindo quando atendem o telefone? É verdade, cara, né? A pessoa faz aquele... antes de atender, acha que vai limpar tudo, né? E aí fala, oi, tudo bom? Exatamente. Pode expor, né? E aí quando você pergunta, tava dormindo? Não, tava só deitado. Não, tava não. Tô resfriado. Eu falo. Tô com coriza, qualquer vez. Não, a pessoa não assume, maluco, que tava dormindo. Aí quando eu vou atender, eu ainda falo assim, alô, alô, alô. Aí eu pego o telefone, alô. pra te fazer. Porque mas você... ô, Jovem Nerd. Cara, isso é coisa de maluco. Pois é, cara. Mas você tem que se ligar que quando você assume que você está dormindo, você virou o jogo. Porque se o cara perguntar, tá dormindo, tu fala, tava. Você tá dizendo, é muito bom que você tenha alguma coisa muito importante pra falar. Porque eu estava dormindo. Você vai ficar sem graça se não for nada demais. Mas a pessoa acha que ela vai ser julgada. Mas depende da hora também, né? O cara depende te liga, sei lá, meio-dia, tava dormindo? É. E aí? Ou você resolveu tirar aquela siesta? Você pode, tirou uma siesta. O cara te ligou 4 horas da tarde, e aí? Aí você responde isso que você falou, o Azaghal. Ah, mas eu tava dormindo essa hora. Eu posso. Entendeu? E resolve. Caraca, tem que ter. Eu acho que vou fazer isso, hein? Pra essa pessoa que me ligar, perguntar, tava dormindo, eu vou responder. Eu posso. Aquela voz, voz de sono ainda, né, cara? Também existe um limite pro telefonema do dia do aniversário do cara. Uhum. Que é o seguinte: quando a pessoa tá fazendo aniversário, durante aquele período de 24 horas é o aniversário dela, você pode ligar, dar os parabéns, etc e tal. Mas existe um horário em que você perdeu. Se você não liga antes, já acabou. Ah. Se você liga pro cara às 11 da noite do dia do aniversário dele, você perdeu o aniversário dele. Não, é sério? Não adianta dizer que ainda está dentro das 24 horas de aniversário. Ah, não. Perdeu. Você tá dedão, não. Eu já aconteceu isso comigo. Eu já liguei às 11 horas. Mas eu tenho que admitir, eu perdi. Eu devia ter te ligado antes. Eu acho que você perde quando você manda um e-mail de parabéns. Aí você perdeu. Aí, pelo amor de Deus. Ah, cara, eu não tenho problema nenhum em mandar. Caraca, eu não suporto essa porra de mandar e-mail de parabéns. Esse programa vai magoar muita gente. Parabéns pelo Facebook. Puta, isso é... E parabéns pelo Twitter. Assim, pessoas que não são do meu círculo interno, do conselho administrativo, beleza, podem mandar. Pessoas que não têm contato comigo. Agora, custa dar um telefonema, meu amigo? Mas aí é que tá, por que que eu tenho que te ligar pra falar parabéns? Qual é a grande necessidade? Você não precisa, você não tá no conselho. A partir de agora, você pode mandar a merda do Facebook. Fica à vontade, babaca. No colégio, o jovem Azaghal, ainda inocente, professora de história, sentou, se distraiu. Pau! Eu fiquei pau? Ali. Caralho, que professora é essa? O pau escorreu pra fora da calça. Caralho. Xablau, xablau. A professora das agostas distraiu o pau. Saiu pra fora da saia. Professora de... Puta que pariu.